Esta é a radiodifusão Luzes da Ribalta Limitada. Rádio Luzes AM 1360 kHz. Na internet www.radioluzes.com.br. 24 horas por dia no ar. Santa Bárbara do Oeste, Estado de São Paulo, Brasil. Telefone DDD 19-3463-3490. WhatsApp 99305-3455. No Facebook, Rádio Luzes da Ribalta. E-mail, radioluzes@uol.com.br. Rua Joaquim de Oliveira, 586, Centro. CEP 13-450-038. Rádio Luzes, ano 32. Compromisso com o melhor. Rádio Luzes. Espere um pouco, só mais um minuto. Nós vamos anunciar a próxima atração. Rádio Luzes. Jornal de Esportes Gol de Placa. Apresentação, Giovanni Luiz. Acerte os ponteiros com a Casa Agrícola Santa Bárbara. Está na hora, a hora é essa. Acerte a hora certa. 17 horas. Rádio Luzes. Casa Agrícola Santa Bárbara. Você já conhece, você já confia. O seu distribuidor Purina. Avenida Tiradentes 610. Telefone 3463-7244. WhatsApp 99160-5709. Rádio Luzes apresenta Jornal de Esportes Gol de Placa. Um golaço de informações. A melhor cobertura do União Barbarense. Análise, opinião, os personagens que fazem a diferença e um panorama do esporte na cidade e na região. Fique aqui no Jornal de Esportes Gol de Placa, que está no ar.